Não se preocupa porque eu sou experiente. Não se preocupa porque eu sou experiente. Pitbull, cachorro louco, vou te deixar contente. Toma sequência de pique e tapa, toma sequência de tapa e pente. Pente, toma sequência de tapa e pente. Pente, pente, soneca, paredão, equipe Cajaçu, Chavala e Porte. Pente, pente, toma pente, bebê, a noite toda, se tudo ignorante, as coisas. Pente, pente, isso, aves, vida, viola de gangsta. Não se preocupa porque eu sou experiente. O pai é experiente, o filho é experiente. E você entende? Pitbull, cachorro louco, vou te deixar com. Toma sequência de pique e tapa, toma sequência de tapa e pente. Pente, pente, pente, pente, pente. Toma sequência de tapa e pente. Pente, pente. Isso, respeita a Game J Produções. Pente, pente. Isso, vou dar pente a noite toda. As coisas, isso que é foda. Mantém. Pente, isso. Viola Soneca Paredão, Paredão. Equipe Cajaçu, Mundo Bem 10, Chevetão Transformers. As coisas, a Game J, RL 18, André Cedeiros, o Mural de Ibicoara. Não se preocupa porque eu sou experiente. Não se preocupa porque eu sou experiente. Pitbull, cachorro louco, vou te deixar com. Toma sequência de pique e tapa, toma sequência de tapa e pente. Pente, pente, pente, tudo de pai, respeita. Pente, pente, pente, mantém. Não para não, não para não, não para não. Eu tenho uma senha. Pente. Pente, pente, isso, aves, vida. No metro.